pra cidade, mas trouxe a saudade entranhada no peito. Meu jeitão caipira, o modo de falar, não dá pra negar, a raiz não tem jeito. Às 8 da noite eu deitava, era cedo, nunca tive medo do trabalho duro. Assim que eu já estava no curral suado, com leite tirado, 100 litros no puro. Meu pai essa hora tudo empoeirado, milho descascado, quase tudo pronto. Mamãe coitadinha contava na frente, cafezinho quente já estava no ponto. Toda tarde eu ia no rio bem pertinho, pegar os peixinhos pra comer com arroz. Na volta, quem sabe, um monte de bobeira, com minha cartucheira não tinha depois. Domingo na venda todo mundo estava, era lá que eu dava uma de cantador. Bebia por conta, não pagava nada, ninguém me deixava porque era o cantor. Diploma é coisa que soma pra quem quer sossego. Meus calos nas mãos, meu rosto envelhecido, não é nem motivo pra me dar emprego. A minha palavra era uma assinatura, a confiança pura, mas eu não reclamo. Aqui eu não tenho aparência de artista, do ponto de vista de quem é do ramo. Foi lá que aprendi a ser o homem que sou. As voltas que dou ainda não conheci. O lugar, o mundo melhor do que aquele. Se Deus tem é dele, não é nesse aqui. Aquilo que era vida de verdade, a felicidade era coisa constante. Eu nunca negar um favor a ninguém, e a gente também ganhava todo instante. Eu nunca perdia uma festa de reis, todo dia 6 de janeiro eu sabia. Começava os 25 de dezembro, ainda me lembro a quadra da folia.